Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to not fly again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença do atormentado Magaren. E também com aquele que não gosta de Nescau, Josué. Entendeu? Nescau, Todd, Nescau. Nossa. Eu aqui com o monstro, Juliano. Cara, e aqui com a gente está também o Mike, o imprescindível. E trago também para vocês a presença do soldado do inferno, Mônio. Olha. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços daquele que não gosta de sei lá o que, o Eric. Isso daí é o quê? Você quer que o Magari coloque alguma coisa na edição em cima do sei lá o que? Não, né? É, não, que fugiu completamente o que eu ia falar. Triste, né? É a idade. Meu Deus. E tava falando que o McFarlane era velho. É, eu falei só que tá acabado. E hoje a gente está aqui reunido com o pessoal do Spawn Alley, esse mesmo que é a pronúncia do... É isso aí, cara, o beco sujo do Spawn. O Josué e o Juliano, para todo mundo aqui junto bater um papo sobre o Todd McFarlane, um grande artista que muitos gostam e muitos odeiam. E a gente começa a falar dele depois dos comentários do mês. Então, mano, comentários do mês. A gente teve 4 programas, né? 3 Trip Views e 1 Tripcast. Tudo muito variado agora. Então, pra quem não sabe, tá chegando aí agora de paraquedas ou alguma coisa assim. Na primeira sexta-feira do mês, a gente tem um Trip View de alguma revista clássica do Homem-Aranha, né? Lá dos anos 60 e tal. O segundo programa costuma ser da revista mensal atual do Homem-Aranha. E aí o terceiro e quarto sexta-feira aí varia, às vezes é o Trip View clássico, às vezes é de uma teia do Homem-Aranha, alguma coisa assim, né? Mas o que não muda é que toda última sexta-feira do mês a gente tem um Tripcast, que são os programas maiores, né, sobre algum tema variado, igual o de hoje. Um tema mais aberto. Exatamente, hoje, por exemplo, que é o do Todd McFarlane. Vamos comentar aqui o que o pessoal andou falando dos programas anteriores, né? Na verdade, a gente vai comentar aqui só de 2 programas, rapidamente. O primeiro, que foi o Tripcast 13, dos Poderes do Homem-Aranha. O Ezequias Ferreira, ele mandou aqui, parabéns pelo trabalho e tal. Não sei se eu leio o e-mail todo dele aqui. O e-mail tá meio grande, eu vou comentar só as coisas principais. Ele comentou que ele gostou muito do Tripcast dos Poderes do Homem-Aranha. E sobre o fator de cura que a gente comentou, ele falou que até os humanos, entre aspas, assim, tem um fator de cura também, né? O que varia a velocidade desse fator de cura. Então, o Homem-Aranha, os poderes que ele ganhou ali meio que aceleraram isso, né? Não sei, a gente falou que ele tem um metabolismo acelerado, né? Eu acho que seria isso, na verdade. É, o dele não entra como fator de cura, onde eu me lembro. O fator de cura, ele faz mais do que cicatrizar ou recuperar o organismo, né? No caso do Wolverine, ele faz braços crescerem, cabelos voltarem... Pois é, alguma coisa mais nesse sentido. E já está quase chegando no ponto de arrancar o braço, crescer outro braço, do braço crescer outro Wolverine. Pois é. E eu sempre vou comentar isso, não adianta. E ele comentou também sobre o que a gente falou lá do Peter grudar na parede, né? Se é só com a mão, só com o pé, alguma coisa assim. E ele falou que na revista Homem-Aranha 131 da Panini, o Antiveno, ele tenta tirar a máscara do Homem-Aranha e não consegue. Aí depois que o Antiveno foi embora lá, o Peter comenta aí: ah, que bom que o meu poder de pele grudenta não falhou também. Uma coisa assim. É, eu acho que o que ele gruda vai da conveniência de roteirista, na verdade, viu? Pois é. E não faz muito sentido, né? Porque a aranha, ela só gruda na parede a ponta das patas, né? As patas, vamos dizer assim. Então, se você jogar uma aranha de costa na parede, ela não fica pregada, né? Eu não sei porque eu não chego perto desse bicho maldito. Tá aí o nosso segundo comentário, foi no Trip View 52, né, que foi da revista Homem-Aranha 135, né, que é a conclusão da Ilha das Aranhas, ou Ilha Aranha, eu nunca lembro como ficou em português. Das Aranhas. Das Aranhas, né? Isso. Tem aqui o comentário do The Amazing Spider Blog, na verdade ele dando uma pauladinha na gente, né, que a gente comentou uma hora que a Carly fala que todas as cicatrizes continuam, e na verdade quem fala não é ela, foi o Clint Barton, popularmente conhecido como... Gavião Arqueiro. Aí ele fala que gostou do final da saga, blá blá, que ele tá gostando de como o Dan Slott tá consertando a bobagem que o Pacto fez e por aí vai. Que empolgação eu falando, né? Ô, mas que derrapada que a gente deu, hein? Cara, eu tive que ouvir de novo, porque eu não me conformava que a gente deu essa derrapada. Eu também ouvi. Que feio, que vergonha. Desculpa, ouvintes. Só um detalhe. Você lembra daquele tripcast que a gente fez do Caído Entre os Mortos, que teve aquelas ceninhas lá? Sim, que eu fiz a voz da Mary Jane. Exatamente, mano. Esplendidamente bem, né, a voz da Mary Jane. Profissional, tá achando o quê? Antes de fazer aquilo, meses antes, na verdade, a gente tinha feito uma ceninha teste da última caçada de Kraven. Eu acho que eu te mostrei, não mostrei? Mostrou. Então, você acha que a gente coloca no ar pro povo ouvir? Pô, cara, eu acho que é uma boa. Mas é o seguinte, eu vou colocar as páginas referentes ao áudio no ar e um link, sei lá. Bom, eu vou colocar no post de alguma forma aí pra ouvir. Aí é só de curiosidade mesmo, pra quem tiver interesse. Ah, vai que o povo queira mais. Eu topo fazer mais. Como é que é a voz da Mary Jane? Meu nome é Rodrigo Mônio e eu interpretei a Mary Jane. Caramba, cara. Ficou bem pra caramba a voz. Profissional, tô falando. O que mais que a gente tem pra comentar? Saiu algumas fotos, né, do set lá do Homem-Aranha, do novo filme do Homem-Aranha. Sim, agora temos a confirmação de que o uniforme está praticamente idêntico aos filmes do Raimi, tirando os olhos. Que, na minha opinião, os olhos estão melhores agora. É verdade, eu também concordo. Eu gostei, cara, das imagens, porque, assim, ainda tem pós-produção em cima daquilo, né? Sim. Mas ela já tá boa, se você for olhar. E saiu a imagem do Electro também. Do Electro e do Max Dillon. Exatamente. Eles mudaram bastante, né, a ideia do Max Dillon lá. É, se não tivesse mostrado o Max Dillon, só o Electro, eu ia falar que ele torrou no acidente, mas... É, marcação pra música. Ai. O Electro, cara... Na verdade, eu não lembro do Electro, a origem dele na linha Ultimate. Eu menos ainda. Mas a aparência dele... Assim, o pessoal falou que ainda é uma base que eles vão trabalhar em cima e tal, mas... Eu gostei, eu achei que eu ia achar pior. Ficou bem diferente, mas ficou parecidíssimo com o Ultimate, né? Então, como eu não li a linha Ultimate, eu não sei dizer. Eu falo a aparência mesmo do... Então, eu não sei dizer. Ah, tá. Você não tá entendendo, eu não vi nada. Acho que eu li as primeiras edições até o Tio Ben morrer. Uma coisa que eu gostei é que eles demoraram pra matar o Tio Ben. Detalha melhor, né, a influência dele no Peter. Tem algumas imagens do Ultimate que ele tá com aquele verde amarelo um pouco estilizado, mas tem essa imagem que eu tô te mandando aqui, que eu acho que até no jogo também é assim, que ele fica meio azulado, sabe? Porra, Dr. Manhattan? Magrelo? eu diria que ele seguiu bem esse padrão mesmo. Então, em março e abril a Panini andou lançando alguns encadernados, a gente citou isso em algum trip view pra trás aí, né? Sim... Ela relançou A Morte da Jean DeWolf e Tormento, né? Inclusive, Tormento ela já tinha lançado antes, a gente até comentou isso. E a gente sabe que as histórias do Homem-Aranha, elas costumam sair aqui no Brasil mais ou menos um ano depois dos Estados Unidos, né? Tá um ano agora? É, mais ou menos um ano, por aí. Eu lembro de uma época que era muito mais tempo. Na época da Abril era 4 anos, mais ou menos, 3 anos. Ser velho é duro, viu? Eu lembro dessas coisas. Mas assim, a Panini ano passado não fez nada pra comemorar o aniversário de 50 anos do Homem-Aranha. Eu acho que ela considerou isso também, né? Ela atrasou um ano no aniversário. E agora que ela tá lançando as coisas. Considerou o delay até pra comemorar. Pois é. Mas parece que vai sair mais coisa. Não tem nenhuma informação oficial de nada não, mas... Eles estão seguindo meio que um padrão, essa capa preta aí, a lateral é mais ou menos no mesmo estilo e tal. Por favor. E a gente tá, desde duas semanas atrás, a gente tá organizando um sorteio, né? Onde a gente vai premiar 3 pessoas com o encadernado de A Morte da Jean DeWolf e 3 pessoas com o encadernado da Tormento. Um encadernado pra cada um, não vai ter que pegar uma revista e rasgar em 3 partes. Né? Ia ser divertido. Ah, o sorteio vai ser feito graças à generosidade da Panini, né, que deu essas 6 edições pra gente, 3 de cada, justamente pra que possamos fazer uma promotions aqui, né? Então, pra participar, o pessoal preencheu um formulário lá no Facebook, com nome, e-mail e uma palavra-chave pra cada uma das revistas, né, que a gente falou nos programas passados. Palavrinha secreta. Exatamente. E vamos sortear esse negócio. Como é que a gente faz? Sorteia as 3 A Morte da Jean DeWolf, depois as 3 Tormento ou alterna? Ah, vamos alternando que é mais legal. Certo. Lembrando que uma pessoa pode ganhar as duas, hein? Se o cara tiver participado nas duas. Você se inscreveu nas duas. Lembrando que é uma por pessoa, hein? Se a mesma pessoa sair mais de uma vez, sorteia de novo. É uma de cada por pessoa, né? É, uma de cada. Importante ressaltar o de cada. Então, música de sorteio, suspense, alguma coisa? Então, o primeiro a ganhar a morte da Jim The Wolf é... Tomás Stamphorn. Eu achava o meu nome estranho. Então, parabéns, Tomás. Você ganhou a morte da Jim The Wolf. Olha só, que sinistro. Macabro. Eu, hein? Rufem os tambores novamente. Ok, o primeiro feliz ganhador do encadernado de Tormento foi... Felipe Françosa. Felipe Françosa, é isso aí. Voltando à morte da Jim The Wolf. Então é assim, você tá na morte da Jim The Wolf e eu tô no Tormento. Exatamente, você tá é um cara muito atormentado. Ah, seu amortado da Jim The Wolf. Nossa. Então o segundo ganhador do encadernado da morte da Jim The Wolf é o... Rafael Alves Lima. Parabéns, Rafael. Agora o próximo de Tormento. Minha bola de cristal já vai me dizer. E o próximo ganhador aqui do encadernado da Tormento é uma ganhadora, Maria Beatriz Stamp. Espero estar pronunciando certo seu nome. Voltando para a mostra de Deu. Todos registros aqui. Terceiro e último ganhador é... O Felipe ganhou quem? O Felipe tinha ganhado o Tormento? Foi. Ele ganhou a morte da Jim The Wolf também. Felipe Françosa? Aham. Uhum. Parabéns, Siri. Rapazinho de sorte. Pois é, cara. Olha só, ganhou os dois encadernados. E pra fechar agora, então, vamos sortear aqui o último vencedor, o último ganhador do encadernado da Tormento. E saiu para... Thales Oliveira. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado por participarem. E em breve nós teremos novas promoções. Um e-mail está sendo enviado para cada um desses aí que ganharam. Por favor, responda o e-mail para não acontecer igual uma promoção aí no passado que o ganhador nunca se manifestou. Foi triste isso. Um dos ganhadores, né? Tem mais alguma coisa ou vamos pro programa? Vamos pro programa. Então, todo mundo já leu alguma história do Todd McFarlane, né? Imagino. Acho que sim. A primeira história que eu li era com ele desenhando. Ele não, que eu comprei. Como você tá falando mal dele, vai? Começamos pelo começo. E quando eram jovens, a pequena mãe McFarlane e pai McFarlane... Não, falando sério. Papai e mamãe McFarlane se conheceram. Então, pra quem não sabe... Pra quem não sabe, Todd McFarlane é um desenhista famoso pra caramba, né? Consagrado dos anos 90 e até hoje, na verdade, se for pensar, né? Teve vários trabalhos na Marvel, alguns na DC, e é o fundador da Image Comics, né? Então, um dos cofundadores, junto com o outro monstro sagrado do desenho, o Rob Liefeld. Eu sabia que vinha. A parte do sagrado eu não sei, mas isso é um monstro. Sem dúvida. Meu Deus. Juliano, você que estava comentando que o McFarlane está com 52 anos? Isso, cara, está com 52 anos. O McFarlane, ele é canadense, né, cara? Nasceu em Calgary, 1961. E a gente estava vendo um vídeo do cara ali, eu estava até conversando com o Josué, a gente se assustou, cara, porque não dá nem para entender mais o que o cara fala, tá ligado? E a gente era acostumado a lembrar dele do desenho da HBO, né? Que ele aparecia no começo segurando uma caveira dentro de um museu e falava I'm Todd McFarlane, creator of Spawn. E daí a gente vê o cara ali, pô, é uma carreira já, o Spawn já tá com 20 anos, né? Só o Spawn aí tem mais os anos todos que ele trabalhou na Marvel, então o cara é um monstro aí dos quadrinhos, né? E agora, você tá falando que uma pessoa com 52 anos, você não consegue entender mais o que ela fala? Pois é, cara, tá acabado. É uma mistura de empolgação com seriedade. Exato, parece que tá todo mundo, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, o McFarlane, eu acho que... Tem alguém de 52 anos aqui, não, né? Não. Estamos quase lá, mas... Se somar... Falta pouco, falta pouco. Se somar a idade do Mônio e do Magaren e subtrair um pouquinho, dá isso aí, né? Precisa caguetar, é isso. Nós estamos aqui pra ficar expondo uns aos outros, é isso. Cara, 52 anos, cada um pode ter 26. Uhum. É pouco, né, cara? 26 é pouco. Ninguém admira. Então, ó, primeiro trabalho dele, eu acho que foi na própria Marvel, né? Não. Não, ele começou trabalhando com uma história, na verdade, do Prime. Sim, na verdade foi da Marvel, né? É, era Marvel, World, né? Mas não universo Marvel, né? É, não era dentro desse universo conhecido nosso, assim. Era uma coisa meio alternativa, né? É, eu falo a editora mesmo, né? Assim, não foi com personagem. Uh-huh. É, sim, sim. Na editora foi a Marvel, mas não foi com ninguém conhecido. Eric, sim, você não engana ninguém. Não, é sério. Ele começou na Corporação Infinito, né, cara? Depois ele fez o Batman. Antes da Corporação Infinito, teve a Scorpio Rose, que é da Marvel, o Mônio. Não, peraí, Scorpio Rose não é o... É, o personagem, né, da revista Coyote lá da Marvel, o Mônio. É isso aí, ui. Por que que tá falando que eu... ninguém... Uhum. Tá bom. Então, cara, mas falando um pouco assim antes, né? Por que que ele se tornou o cara que tanta gente gosta, né? O McFarlane, ele se formou em design gráfico e quando ele começou a desenhar, ele não tinha muita noção de como contar uma história. Então, como é que ele fazia? Cara, ele utilizava aquilo que ele aprendeu na faculdade pra deixar as páginas bonitas. Então, até a gente pode ver, eu tava hoje relendo aqui a saga Tormento. E tem uns quadros aqui que são muito, muito legais, cara, muito detalhados, né? E realmente usava essa parte do design pra contar a história. Só que a narrativa dele não era boa. Exato, a narrativa não era tão boa. E até por causa disso, talvez, as histórias que ele escreve, a maioria elas são, tipo, ele segue muito a linha do Frank Miller, assim, de colocar muitos balões de pensamento ou do herói pensando, ou do que tá acontecendo, e não muitos diálogos, né? Eu tava relendo a Tormenta hoje também, e justamente isso que eu tava reparando, que é o que você falou, né? Os quadros são, pra época, é totalmente inovador, né? E agora o roteiro realmente... Eu não lembrava da história do Tormento e eu vi aqui por quê. Que ela é uma história interessante, mas não tem um roteiro muito forte, né? É justamente esse conjunto todo do desenho com a diagramação dele que torna a história interessante. É tanto que muita gente que não gosta dele fala que o desenho dele é meio sujo aqui, que tem muita coisa nos quadrinhos. Você pega alguns quadros desse Tormento, do próprio Spawn mesmo, aqueles, não no detalhe do personagem, mas no cenário tem um monte de mancha, risco. O pessoal que fala que não gosta dele costuma usar isso pra... Exatamente, o pessoal comenta justamente isso, fala que suja muito, né? Na verdade, não só dele, né? Todo desenhista, eu ouvi falar isso muito, mas algumas vezes do Jim Lee também. O Jim Lee, ele rabisca bastante também. A pessoa fala que, o cara, quando rabisca muito assim, não é muito legal, não é muito bacana, mas eu particularmente já gosto bastante do estilo dele. Tanto que na minha época em que eu rabiscava lá pra desenhar, minhas maiores referências eram pra ele. Eu sempre buscava fazer alguma coisa baseada no que o McFarlane desenhava. Eu não sei se vocês lembram uma revista que saiu, uma revista pôster, eu acho que é de 30 anos do Aranha no Brasil, e vinha vários pôsteres nessa revista. E acho que 90%, eu acho que dessa revista eram só pôsteres do McFarlane. E eram tiradas dessas cenas, justamente essas dentro das histórias, dessas cenas mais chamativas, assim, eles colocaram nessa revista pôster. E o mais engraçado é que a Panini, ela lançou aqui essa série Grandes Desafios, faz uns 5 anos, eu acho, né? Por aí. E o mais engraçado, cara, é que a capa da saga Tormento não é desenhada pelo McFarlane. Dessa Grandes Desafios? É. Ela é assim, não? Será que é, cara? Tá muito estranha essa capa aqui. É, eu tô vendo aqui em um site brasileiro, tá acreditado pra ele. Agora eu não sei se tá acreditado erroneamente ou... E dentro aqui aparecem as capas, as capas verdadeiras, né? As capas originais. Esse desenho é dele, com toda certeza. É dele? É dele, sim. Olha com certeza. É, né? Tá um pouco simples só. Mas voltando aqui, cara, as capas dessa revista, elas são sensacionais, cheias de detalhes coloridos, cara. E até essa Spider-Man número 1 aqui, que foi a primeira revista que ele escreveu pro Homem-Aranha, que é a primeira parte da saga Tormenta, ela já foi até um plágio do Spawn, né? Ele já usou essa mesma pose aqui pra fazer Spawn 8. Várias. Essa imagem, por exemplo, tem várias rachistas, já foi homenageado em vários lugares. É, tem com a uniforme... Até o Grunge, não sei se você lembra do Grunge, da Jean 13, lá tem uma capa do Jean 13 que é essa versão aí. Tem uma dos comandos de ação, só do Aranha tem essa, tem o do Aranha Escarlate, o Aranha do Uniforme Negro. É verdade. E aqui, só voltando um pouco, o primeiro trabalho assim, com o personagem famoso que o McFarlane ele fez foi na DC, né? Aquele, o Batman no 2. Batman 2. Que eu lembro de já ter visto no formatinho do Batman, primeira ou segunda série, não sei, abril, acho que foi lá que saiu. Eu acho que foi lá naquela, na terceira, quando aquele é formato americano. Não, era o formatinho ainda, porque o formato americano... O formato americano não era no 1 que saiu? Eu não lembro, eu falo porque assim, eu nunca peguei a terceira série, que era o formato americano, só os formatinhos, e eu lembro dessa série, entendeu? Então... Ah, tá, não, faz sentido, sim. É porque realmente ano 2, tanto ano 2 quanto ano 3... Está na segunda série. Ah, tá. E lá, aquele negócio de todo o desenho do McFarlane de um personagem com capa, ele sempre coloca a capa esvoaçante pra caramba, aquele, né, mais impactante. E nessa Batman 2, você vê que, não sei se foi quando ele começou a usar isso, mas tem bastante disso lá na série. Ah, tem. Nas histórias do Aranha, sempre que aquele gatuno aparecia também, a capa era assim. Sim, realmente. Nessa tormenta aqui, a capa do lagarto fica assim, aquele jaleco do lagarto. Fica rasgado em uma das páginas, ele fica todo esvoaçante. É, e no final aqui, cara, na quinta edição, o Aranha também fica virado só em pano, né? Vocês verem a capa ali todo rasgado. Essa referência tá falando de quinta edição, qual que é? É esse encadernado novo da Panini? Eu tô aqui com o encadernado antigo, com o Grande Desafio. Do Grande Desafio, tá. Isso. É a capa da quinta edição aparece o Aranha com o uniforme todo rasgado embaixo dos escombros. E os pedaços rasgados da roupa dele também ficam assim, esvoaçante. Ele sofre do superpoder. Ele tem o mesmo superpoder que o Ryu do Street Fighter lá tem. Quando vence, aparece aquele ventinho, não sabe de onde. É o vento da vitória. É, a Tormento, ela... Na verdade, só, se o Juliano me permite, só fazer uma correção. O McFarlane, na verdade, a Tormento, que começa na Spider-Man 1 e vai até Spider-Man 5, na verdade, não foi a primeira história que ele desenhou do Aranha, não. Não, ele escreveu. Isso, é, a primeira que ele escreveu. Ah, foi escrita, né? Ele escreveu e desenhou. Porque ele começou a fazer sucesso, aí o pessoal da Marvel falou, toma, a gente vai criar uma revista, pode brincar lá, meu filho. Nessa mesma época saiu aquela Homem-Aranha e Wolverine, não? Foi nessa Spider-Man também. Na verdade, a Wolverine é justamente isso que eu ia falar. O que vem depois da Tormento é Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma, se eu não estou enganado, que é a Spider-Man 6 e 7, alguma coisa assim. Aí depois é Homem-Aranha e Wolverine, que é a Spider-Man, sei lá, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Sim. Aqui parece que essas primeiras edições todas saíram especiais, só depois que começou a vir na revista mensal mesmo. Isso no Brasil, tá falando, né? Isso. É o Brasil, é a forma de publicação que abriu o FIAS no passado. Né? Se você pegar os primeiros desenhos dele, nesse daí da DC eu não sei, por motivos óbvios. Mas se você pegar os primeiros do Hulk dele, você quase não reconhece que é ele. Que ele não tava solto, vamos dizer assim. Tinha que seguir o manual de desenho? Ele entrou no Hulk, naquela fase do Hulk cinza, Hulk verde, que o Rick Jones virou Hulk verde. Era desenho dele. É, ele, depois que ele trabalhou com o Batman, ele voltou pra Marvel e pro Hulk, né? Pra revista do Hulk, que é essa daí que você tá falando. Ah, detalhe, uma coisa que eu lembrei aqui. Quando saiu essa Grandes Desafios, não muito tempo depois saiu os maiores clássicos do Homem-Aranha número 5. E também é do McFarlane. E o número 6, Grandes Maiores Clássicos do Homem-Aranha número 6, também é do McFarlane. É. Virou o que costuma os maiores clássicos do Todd McFarlane. É. Igual a Abril lançou toda a fase dele no Aranha, naquela. O melhor do Homem-Aranha. O melhor do Homem-Aranha, justamente. E foram acho, 4 ou 5 edições. Isso. Como assim? E ali tem muito McFarlane também, né? Realmente. Que é aquela fase do Venom, né? Quando o Venom aparece. Ele era o melhor do Todd McFarlane. Era só as histórias dele. Depois que ele trabalhou com o Hulk, aí ele estreou no, nas histórias do Homem-Aranha, na revista 298, The Amazing Spider-Man. E foi ali que a carreira dele meio que deslanchou, né? Que a gente pode considerar ali que foi o ponto de virada. Que ele revolucionou o personagem, basicamente, né? A aparência do personagem. É, algumas coisas que ficaram bem marcadas, assim, as poses, né? É realmente umas poses bem... como se fosse uma aranha, né? A postura dele, como se fosse todo agachado, aranha. E também a teia gosmenta, que foi ele que introduziu, né? A famosa teia espaguete. Isso. Antigamente a teia, o pessoal desenhava só linhas retas, né? Três linhas retas entrelaçadas. Quando ele começou a desenhar, ele deu uma aparência mais... como se fosse uma gosma mesmo. Que na teoria é o que é a teia do aranha, né? É, justamente. É que existe aquela diferença das aranhas, que diz a lenda, que tem veneno, com veneno e sem veneno, né? Que a aranha que não tem veneno é aquela que faz a teia toda certinha, né? E a que tem veneno é aquela que faz... aranha se chama? Não. Ela faz a teia meio sem nexo nenhum, assim, como se fosse uma sujeira mesmo, né? Então a teia virou a gosma depois que o veneno apareceu, é isso. Por causa do veneno. Né? Porque ele surgiu com o McFarlane também. É, mas eu acho que não, cara. Eu acho que até ele começou a desenhar porque ele achava legal, sei lá, não sei qual o motivo. E o Venom surgiu um pouco depois. O seguinte, Juliano, o Magari, ele é viciado em piadas infames. Falou que a teia de aranhas venenosas era gosmenta, ele falou, é por isso que foi na época do Venom, que significa veneno, entendeu? Ah, sim. não preste atenção no que eu falo. Só o título de curiosidade, aí o Eric levantou aí o título da revista Amazing Spider-Man 298. Ela foi publicada no Brasil a primeira vez em Homem-Aranha 104, de abril. É a que tem a aparição do grande vilão, Chance. Exatamente. Você sabe qual ano que foi, Mike? O ano? É fevereiro de 92. É porque a diferença lá nos Estados Unidos foi em 88. Chegou aqui em... Não, e um detalhe, a última caçada de Kraven terminou na 294, mais ou menos. Então o McFarlane ele começou, só pra localizar mais ou menos, um pouco depois daquela história lá, que já tinha dado um tom mais, sei lá, um pouco mais sinistro pro Homem-Aranha, né? E uniforme negro... na época da última caçada ele já tava com uniforme negro, né? Ah, mas era uniforme de pano. Sim, era uniforme de não era o simbionte. Na 299 citou o Venom, na 300 o Venom apareceu pela primeira vez. Então a aparência do Venom foi criada pelo Todd McFarlane. O uniforme já existia, né? O que ele criou foi a parte de fazer os dentes ali, garras e toda essa parte agressiva, vamos dizer assim, do Venom. A parte dele ser marombado. O uniforme negro, ele já existia, né? Então, o McFarlane, quando ele foi desenhar o Venom, a parte que ele fez foi colocar as garras ali e os dentes aparecendo, língua comprida, coisa arada, ele fez ser agressivo mesmo, né? Porque o uniforme negro já vem pisar lá das guerras. Na primeira aparição do Venom, ele não tinha esse visual, aquela boca gigante lá. Era uma boca mais normal, vamos dizer assim. Era mais normal, realmente. E eu prefiro essa versão dele, aliás. Mas... Inclusive, se você pegar ali Homem-Aranha 114, de dezembro de 92, você percebe realmente que ele não é tão exagerado assim, essa questão da boca, da língua, assim, tal. Ele é, assim, uma versão mais agressiva, mais bombado, com garras, assim, tal. Mas ainda é um Venom um pouco mais suave, digamos assim. Que, mas era do McFarlane. Do McFarlane, exatamente. Foi isso que ele começou a ter mais liberdade, né, pra trabalhar na aparência. Porque o Juliano comentou, o uniforme negro realmente já existia, que o Peter Parker utilizava e tudo mais, né? Só que quando o uniforme ele se uniu ao Ed Brock lá, que foi a criação do Venom, né? Aí o McFarlane, o que ele fez foi justamente isso, pegar aquele uniforme que já existia e criar o vilão, né? Com características que a gente conhece, né? Inicialmente não tão exagerado como hoje, mas... Tanto que foi logo aí que o Aranha se livrou desse uniforme. Quando o Venom apareceu. Quem começou a, entre aspas, assim, exagerar as características do Venom aqui foi o Eric Larson. Foi. Ele começou a aumentar a boca, depois apareceu a língua, e aí Aí já era. Aqueles dentes de 27 metros cada um. Alguém comentou dos movimentos, né? Que são exagerados e tal. É, movimentos até anatomicamente quase incorretos, né? Impossíveis mesmo. Impossíveis, né, cara? A coxa dele parece que faz uma curva. E parece mesmo com a pose de uma aranha, né? Se tu imaginar assim. Eu acho que o objetivo era esse mesmo, né? Porque o aranha, ele tem... Anatomicamente, ele tem essa desculpa, né? De você poder exagerar um pouco nesses movimentos. Porque, segundo a regra, ele tem, né, as habilidades de uma aranha, né? Então, não fica tão... Não chega a ser uma ofensa você desenhar uma perna torcendo um pouquinho mais do que o normal, coisa do tipo. E tanto que foi utilizado no filme algumas posições lembrando alguns desenhos do McFarlane, né? Claro que salvando as devidas proporções, mas muito disso foi utilizado no filme, assim como as teias também. Eu ia comentar do filme mesmo. É porque depois que ele fez isso, se tornou meio um padrão do personagem. Exato. A gente não comentou, mas ele começou na Amazing Spider-Man, depois teve essa Spider-Man, né, que começou na edição 1. O que a gente não comentou foi que parece que ela bateu recordes de vendas, né, que demorou muito tempo para ser quebrado. Isso, foi quebrado apenas com a revista X-Men do Jim Lee. Foram 3 anos depois, se eu não me engano. Eu sei que na época foi um absurdo de sucesso, né, o trabalho que ele fazia. Sim, tanto que muitas pessoas me perguntaram, mas por que que Tormenta é uma coisa, é um clássico tão considerado assim, se a história não é lá aquelas histórias espetaculares, né? Realmente é um marco na história aí do Todd McFarlane. É justamente porque essa é Spider-Man 1 que tá lá, né? Spider-Man 1. E detalhe também que hoje em dia a gente vê muita revista com capa variante, né? No Brasil começaram a fazer isso de uns anos pra cá, mas lá nos Estados Unidos sai a revista com 5 capas variantes, dependendo da revista sai 20 capas variantes, né? E isso começou justamente com a Spider-Man 1, foi com esse trabalho do McFarlane. Se eu não tô enganado, foi a primeira revista com capa variante. A culpa é dele, então, descobrimos. É. Eu tava olhando aqui, parece que ela teve 1, 2, 3, 4 capas diferentes, alguma coisa assim, além da original. Ó, tem uma que é com fundo preto e cinza, aí tem a normal. Tem uma que o fundo é justamente, um é meio dourado, tinha uma que parece que vinha dentro de um plástico, né, empacotado, que eles falam lá, bagged, igual foi aquela Ultimate Comics Spider-Man 160, que é a morte do Homem-Aranha Ultimate, ela saiu dentro de um pacote também. Então, assim, o cara mudou um monte de coisa no mercado, né, não só coisa do personagem Homem-Aranha, que é um dos mais famosos da Marvel, né, se não for o mais famoso na época, e mudou o mercado também, né, colocando coisas novas. É, porque junto com outros artistas, com o Jim Lee, eles começaram a mudar toda a maneira como a arte era vista nas histórias em quadrinhos, né? A parte da arte, ela acabou tomando uma proporção maior do que o próprio roteiro. Então a culpa foi dele. Exatamente. Falei que assim, ela teve a parte ruim, que acabando os roteiros... O pessoal curtia muito a arte, não levava a sério os roteiros. E o pessoal também, quem escrevia parou de fazer as histórias tão centradas no roteiro. Mas a parte boa foi que a arte evoluiu muito, né, nesse tempo, né? Mas, cara, até hoje em dia, se a gente for ver ali na DC Comics, pô, toda a galera da imagem tá ali, né? Tá o Greg Capullo, o Jim Lee, eles levaram todos os caras que todo mundo sempre falou mal, né? Então, eu quero entender que essa parte boa que você citou foi entre aspas, tá? Então, não é, né, eu não digo que é entre aspas, porque eu vejo que pra um trabalho ser bom, ele tem que ter uma arte boa e tem que ter um argumento bom, um roteiro bom, certo? Precisamente, o problema é que você falou assim, a parte boa é que evoluiu a arte. O problema é que o roteiro tinha caído muito. Caiu muito, exato. E depois, o que aconteceu foi que depois teve um movimento inverso, onde que a arte não era muito boa, mas a gente teve ótimos roteiros, né? Principalmente nessa parte da Marvel e da DC, eles começaram a investir muito, porque eles não tinham como competir com a Image Comics, né? É justamente, não vou falar que a culpa foi do Todd McFarlane, né? Mas foi um movimento todo da indústria, né? Dos fãs também que gostavam disso. Nos anos 90 foi um grande problema para a indústria de quadrinhos, que o povo começou a valorizar só a arte, né? Exatamente. Eu devo ter comentado que o problema é que eu considero que a história em quadrinhos é 50% arte, 50% dinheiro. Então, assim, se a arte é muito boa e o roteiro é ruim, o máximo que a história vai chegar é 50%. Então... Olha só, só um adendo rápido aí, ô Eric. Curiosidade, né, da década de 90. Começaram a valorizar a arte e, por algum motivo que eu desconheço, o Rob Liefeld. Cara, mas isso é coisa de americano, cara. Os americanos gostam do desenho dele, cara. Eles gostam do Humberto Ramos, que desenhou Homem-Aranha também. E depois eu vou te mostrar uns desenhos. E com isso a promotoria encerra, meritíssimo. É porque o pessoal falou assim, ah, o Todd McFarlane nas revistas do Homem-Aranha, ele faz umas poses assim que anatomicamente é impossível. Aí o Rob Liefeld ouviu assim, anatomicamente impossível. E começou a fazer os desenhos dele. Começou inspirou a fazer... nisso, né? Só um adendo, voltando um pouquinho lá naquela Spider-Man 1, ela teve um pouquinho mais do que 4 capas variantes. Ah, é? É, a imagem que eu mandei. Tinha uma época que até aqui, porra, um monte, né? Até aqui na Abril eles lançavam esse tipo de capa prateada, né? Eu lembro que eu tinha X-Men 2099, que ela tinha uma capa azul espelhada. Metalizada. Eu lembro dessa. Metalizada. O Aranha 299 também teve esse privilégio. Teve edição 1? Não. A número 1. Sim, é vermelho. Era vermelho. Era vermelho. É que essa. A Tormenta, quando ela saiu no Brasil, foi normal, né? Aquela Abril não foi metal. Foi normal. Ah, foi uma. Ela saiu em edições no Brasil. Eu tava vendo aqui, realmente, aquela revista pôster que eu falei dos 30 anos do Homem-Aranha no Brasil, são. Não é nem 90%, é 100% dos posters são artes do McFarlane. Tem muita gente também que não deve gostar muito da arte do cara, né? Não é nem pela arte em si, mas é pela super exposição, né? Tipo assim, caramba, tá todo mundo adorando esse cara. É igual o povo que fala que não gosta dos Estados Unidos só porque todo mundo assiste coisas dos Estados Unidos, sabe? Tipo, o cara não tem nada contra o país. Então, pode ser que no caso do McFarlane, né, tenha acontecido isso também, né? Só porque tá na moda, eu não gosto. É, justamente, tem muita gente assim, só porque na moda não gosta, é exatamente isso. E ele teve uma super exposição, né, saía pra tudo, todo lado que você olhava tinha... Sim. Tanto a Abril mesmo, várias histórias, várias revistas do Aranha, mesmo que não tivesse a história do McFarlane dentro, a capa era um quadrinho do McFarlane adaptado. É, tinha uma, não lembro qual foi, que tem uma Mary Jane do McFarlane. Isso. Lá no cantinho superior, assim, né, que fica perto da logo da empresa, logo da marca. É, tem uma do Aranha entrando por uma janela, assim, que é do McFarlane. E não tinha nada do McFarlane dentro da revista. Mas isso aí aconteceu com o Jim Lee também, né? Que o cara começou a fazer um sucesso tremendo na época dos X-Men. E o pessoal, pô, tinha gente que gostava, tinha gente que falava mal só porque tinha muita gente que gostava. E tinham também outros artistas que começaram a copiar o estilo dele, né? É, rabiscado e tal. Mas são fases que a indústria passa, né? É, Mark Silvestre, se não me engano, também. Da mesma Mark época. Silvestre também. Também um dos fundadores da Image Comics, né? Com o Darkness. É, toda essa galera aí, né, da Image tinha esse estilo meio rabiscado, assim, cheio dos detalhes e tal. Que é uma coisa que eu não falei, às vezes o pessoal fala que esses, quando a gente fala, cheio de detalhes. Ah, não é que é cheio de detalhes, é cheio de rabisco para dar a impressão de detalhes. É, exatamente. Mas independente se é um detalhe ou se é um rabisco, parece um detalhe, eu particularmente gosto muito desse estilo. Só ia comentar que do McFarlane eu acho legal e tal, mas tem muita gente que realmente, o cara não sabe desenhar, ele faz um desenho normal, depois ele fala assim, ah, agora eu vou rabiscar aqui mais ou menos, que dá um efeito interessante no desenho. Sabe? É. Homem-Aranha 144 da Abril, ele saiu com uma capa, com a capa do McFarlane também, só que usando o uniforme negro. Ah, mas aí era uma revista, história dele mesmo. Aí era uma história dele com o Morbius. Ah, era uma história que eles tinham pulado antigamente, aí falou, vamos falar que tá voltando. Que é exatamente o mesmo desenho, só com um uniforme negro, né? Uniforme negro, exato. Exatamente. É, acho que foi a primeira vez que foi a última aventura com uniforme negro, né? A primeira... Primeiro a segunda. Mim. A primeira tinha sido lá no surgimento do Venom, que o Jenny ficou com medo. Depois disso aqui, tá. Só no Back in Black, né? Foi a primeira vez, foi a última vez que ele usa o uniforme negro mais uma vez, né? Sim. Por aí. Uniforme negro do clone. Só voltando um pouquinho ali, a parte dos rabiscos, né? Uhum. O McFarlane, na verdade, assim, ele sempre falou que ele nunca falou que ele é um bom desenhista, né? E tanto é que depois ele passou um bom tempo só fazendo arte final. que ele pegava já o desenho pronto, é, no caso ali muito com o Greg Capullo na revista do Spawn, né? E ele pegava, e em cima da narrativa ótima que o Greg Capullo tem, ele enchia de detalhes e colocava essa arte final característica dele, né? Então deixando assim, tipo, agradando a gregos e troianos, porque a revista, o desenho ficava com a narrativa boa e ficava com esse... É, com essa finalização, né? Isso não, aí. Não é o Greg Capullo que desenha imitando muito o traço do McFarlane? Mais ou menos. Até que ele cuidou de todo o desenho da revista do Spawn durante um bom tempo, não foi? Esse mesmo, cara, esse mesmo. Na época que o McFarlane virou produtor de Action Figure. É, e agora o Greg Capullo, ele tá desenhando o Batman. Alguém tá acompanhando, mas ele tá desenhando o Batman. Tá fazendo sim, sim. Que legal, ó. O Magaren deve estar acompanhando. O Magaren acompanha tudo da DC. É. Uma coisa que eu gostava não. Eu sempre gostei de quando tinha esses desenhos assim, eu ficava olhando detalhes, coisa que eu percebia que ele devia ser fã do Gato Félix, né? Ele sempre dava um jeito de incluir o... Ele sempre punha o Gato Félix em algum lugar. Exato, sempre tinha. Tem uma história que o Aranha tá usando, o Peter tá usando um pijama lá, o pijama do Gato Félix, uma caneca que tem o Gato Félix. Isso aí foi perguntado pra ele, e é porque ele era um fã do Gato Félix, cara, ele gostava de assistir os desenhos do Gato Félix. Se não fosse, ele era um maluco, né? Porque... Exato. Vocês estão comentando sobre... Você estava comentando sobre Spawn? O McFarlane, né, junto com alguns outros artistas lá nos anos 90, eles saíram, né, das editoras e fundaram a Image, né? Eles devem ter pensado, bom, o pessoal tá capitalizando em cima do nosso desenho, vamos nós fundar nossa editora e ganhar nossa própria grana. É, e parece que a Image... Na verdade, assim, um dos motivos também pela questão de que se ele quisesse lançar o personagem dele, não ia mais ser dele. Ah, então. Ia ser da editora. Na Image parece que tinha isso, né? O cara que criava o personagem era dele, né? Não da Image. Tudo bem que 90% lá era personagem da Marvel, da DC, reciclado, recalchutado, chupinhado, copiado. É o visual do próprio Spawn, né? Não, o visual até que não, mas tô falando outros personagens mesmo. Tinha aqueles equipes, não sei se era Cyber Force, e tinha um outro grupo lá. Tinha Wolverine, tinha o Coisa, tinha tudo lá misturado. É o Young Blood, esse aí mesmo. É, o Rob Liefeld lá, cara, ele sozinho lançou umas 3, 4 equipes, né? Tudo plástico. Aí tinha o cara, o Mark Silvestre também lançou umas 2, 3 equipes também, tudo baseado em X-Men. Mas o que sobrou até hoje, eu acho que foi a Nata ali, né? Que era o Spawn, o Savage Dragon também, que é uma revista muito legal, não sei se alguém chegou a ler. Savage Dragon era muito bom. É muito legal, cara. Eu comecei a ler pensando que ia ser alguma coisa tipo Hulk, ou alguma coisa do tipo, mas não, cara. Ela era totalmente diferente de tudo que tinha no mercado, assim. Que é a criação do Eric Larsen, né? Do Eric Larsen, também. Que também desenhou Homem-Aranha por um bom tempo. Exato, passou pelo Aranha e também deixou a marca dele no Aranha, principalmente, como já foi falado ali no Venom, né? Sim. O que eu gostava muito no Dragon, no Savage Dragon, é que ele era extremamente bem-humorado, essas histórias. Tinha muita piada. É, diferente do que tava rolando na época, que era muita seriedade nos quadrinhos, né? É, todo mundo era o anti-herói. Dragon não, ele tava lá porque tava lá. E tinha um monte, cara, era muito zoado, tinha um monte de vilões, né? Os vilões mais estranhos que pode imaginar estavam na revista do Dragon. O Homem Tubarão. Era umas bizarrices gigantescas que tinha. Eu não, nunca acompanhei muito a Image, mas eu acho que por falta de grana mesmo. Acho que de equipe, assim, a única que foi mais adiante da Image foi o Wildcats, né? Foi a que mais... Que mais durou. Vingou, né? Que mais vingou. Tanto que tem a história do Alan Moore. Escreveu a história do Alan Moore. O Alan Moore escreveu histórias sobre a equipe Wildcats. Tem até desenho deles, né? Sim, sim. Uma outra que teve desenho animado da Image foi o Jim 13. Jim 13 teve desenho animado também. Sim. Que era do Jim Lee, né? Era do Scott Campbell. O conteúdo da Image era muito escasso no Brasil também, né? Era difícil de conseguir no Brasil da Image. A Abril até lançou alguns no início, mas depois ela parou. Abril e a Globo, né? Começou a Globo, a Globo lançou também. A Globo lançou que foi o Oddcast, Team 13, Cyber Force e Young Blood, se não me engano. Tanto que se você pegasse aquela revista, a edição da Wizard que a Globo lançava, tinha várias coisas sobre esses grupos da Image. Sim, sim. Mas o personagem mais famoso da Image é o Spawn, não é? É o Spawn. Sem dúvida. Se fosse colocar um ícone, seria o Spawn. A imagem da Image é o Spawn. Apesar de que e hoje... agora The Walking Dead também, né? É, o The Walking Dead, cara. Hoje em dia o gibi mais vendido é o Walking Dead, né? Dos encadernados, né, lá fora. Ah, mas sei lá, mas quando... acho que se alguém fala Image, acho que a primeira coisa que vem à cabeça deve ser o Spawn mesmo. Spawn, é. Até porque The Walking Dead veio bem depois, né? E assim, antes dessa época de filmes de super-heróis aí, você falaria Marvel, o primeiro personagem que vem à cabeça de quase todo mundo é Homem-Aranha, DC é Batman, né? É. E da Image era o Spawn. Hoje em dia, não, porque tem muitos personagens sendo conhecidos, principalmente pro lado da Marvel, né? Por causa dos filmes. Isso. É, não sei se foi o Mônio que comentou uma vez que até... Então, antes do filme do Homem de Ferro era um ilustre desconhecido, né? Justamente. Terceiro escalão fácil. Ninguém sabia quem era o Homem de Ferro. Bom, vamos voltar para o Homem-Aranha, então. É o Spawn. Spawn. Spawn, então, gente, fala um pouquinho do Spawn aí. Agora o Spawn é o departamento do pessoal aí. É porque eu só li até a edição 9, desculpa. Eu li o começo, mas faz tempo. Como, né? Você foi. Leu 9 edições a mais do que eu. eu li bastante coisa no começo, mas... O seu sei é que o Spawn era o personagem que ele tinha criado lá na faculdade. Ele tinha e deixado dentro da gaveta, ouvi uma entrevista. Tem cara de personagem adolescente mesmo. O que eu sei dele é que ele é o Soldado do Inferno. Tanto que quando ele passou a desenhar o Aranha, quando ele sempre que apareceu o Gatuno lá, o Gatuno era praticamente o Spawn. Justamente. Ele aproveitou muito daquilo. Já tinha usado naquela época e depois ele trouxe de volta pro Spawn também a... máscara que o Spawn tinha no começo, capa, aquilo tudo que tinha no Gatuno, ele trouxe de volta. É, ele fez uma mistura ali de tudo que ele tinha desenhado e que a galera curtia, que era... Pegou a capa do Batman, pegou algum... No começo o Spawn até tem umas poses bem Homem-Aranha, assim, que não tem muito nem muito a ver com a proposta do personagem, né? Que é um soldado do inferno e, teoricamente, ele não tem por que ficar nessas poses, né? Mas... Até por costume de ter desenhado o Homem-Aranha por tanto tempo. Mas o Spawn é isso aí que vocês falaram mesmo. Ele era um personagem que o McFarlane tinha jogado lá dentro da gaveta. E numa entrevista ele até fala assim: pô, será que se eu tivesse pegado outro personagem, será que eu ia ter o mesmo sucesso que eu tive com o Spawn? Porque no início as pessoas não estavam comprando o Spawn, estavam comprando o novo trabalho do McFarlane, do ex-desenhista do Homem-Aranha, né? Exatamente. Ele usou o nome dele pra qualquer coisa que ele lançasse. Se ele lançasse as aventuras do Homem Palito, o pessoal ia lá e comprava. Xiao Xiao Adventures. Então, é. Tanto que as primeiras edições. Tanto que as primeiras edições explodiram. Teve até a primeira confusão deles lá na Image lá que. A origem do Spawn teve que ser recontada depois, né? Porque um dos personagens que no original tinha matado o Spawn, o Al Simon, né? O outro autor lá reclamou que era dele, teve um embrulho e roubou o personagem. Oh, foi o Rob Liefeld, não foi? Foi o Liefeld. Ele foi corrido. Acho que ele foi corrido, não teve uma vez que brigaram e expulsaram ele da Image? Expulsaram ele da Image. Calma aí, o Rob Liefeld envolveu em confusão? Não tô acreditando. Pois não. É coisa... Eu acho que não é isso aí, não. Cara... Isso é um calúnia. É que na entrevista que a gente fez com o Mike Deodato lá, foi justamente, foi na época da Image que ele teve com o Rob Liefeld. Foi. Então, e foi muito chato isso aí, porque assim, o personagem que matou o Spawn era o Capella. Certo? E ele era um guerreiro lá e tal, e ele tinha uma máscara de caveira. E quando o Spawn apareceu a primeira vez, os autores já tinham combinado entre si que o personagem de um tinha matado o personagem do outro, que depois ia voltar do inferno. Então toda a origem do Spawn, ela tem várias partes, puxando pra caveira, ele tem flashbacks lembrando da caveira, e ele aparece em cima de uma igreja, então tem partes que o mentor dele, o Cogliostro, ele fala: você apareceu na igreja, na capela. Então tudo isso acaba levando àquele personagem que depois foi arrancado fora da cronologia, né? Eu nem lembro qual foi a explicação que eles deram depois, mas... Eu lembro desse personagem, desse o Capela. Então, o Capela foi desconsiderado, então? Isso. Sim, que eles não chegaram a recontar aquele pedaço ali de novo da origem. Acho que só no filme depois que tiveram que inventar uma personagem diferente. Mas porque esse Capela era personagem do Liefeld. Era isso, do Life. Tá. Aí eles, quando eles fizeram a Image Comics, eles falaram, pô, vamos fazer uma parada legal, vamos fazer uma integração ali de personagens. Ó, teu personagem mata o meu, depois volta, a gente faz um crossover nas revistas. E daí ocorreu essa bronca ali, expulsaram o cara e o McFarlane não podia mais usar o cara que fez a origem do Spawn, né? Uhum. O cara que matou o alter ego do Spawn. E essa série da HBO que vocês comentaram? A série animada? É legal. Eu tava vendo outro dia, continua legal até hoje. É, essa série aí, a série foi produzida pela HBO e o Spawn, desde o início, o McFarlane queria ter o controle total sobre o personagem, né? Então, quando eles fizeram o desenho, ele falou, não, eu quero que o desenho seja violento, eu quero que tenha cenas fortes, eu quero que ele seja como a revista. Tipo, né? De coisa que a HBO gosta, né? É, então aí eles juntaram o útil ao agradável, né? É, eles fizeram testes com vários estúdios de animação e acharam um estúdio que conseguiu preencher os requisitos. E essa série aí passou na HBO e ela passava bem tarde, ela passava meia-noite aqui no Brasil. E é uma série bem legal, assim, bem sombria, com temas pesados. E eles estavam até querendo fazer uma nova série, porque ela foi relançada um tempo atrás agora, mas não saiu ainda. Na época da Abril, eles fizeram com ela o mesmo que fizeram com a série animada do Aranha, naquela Spider-Man Collection. Lançaram a fita de vídeo com a revista. Isso, eles lançavam duas... Eram duas edições da revista, por exemplo, vinha a 1 e a 2, e aí vinha a primeira fita com o primeiro episódio. Aí depois vinha a revista 3 e 4, e daí vinha a fita com o segundo episódio do desenho. Assim sucessivamente. Mas as histórias do desenho, elas eram inspiradas nos arcos dos quadrinhos? Como é que funcionava? Porque eu lembro de ter visto a animação, mas foi bem na época que saiu só, depois eu não vi mais. É, ela tinha a mesma história, com os mesmos personagens, mas ela ficava assim com um pouco menos de ação e ela ia mais pro lado do suspense. Então começou a mudar a história e outros personagens entrando. Ela deu uma saída, assim, até porque os quadrinhos são... Por mais que sejam quadrinhos que mostram demônios e sejam escuros e tal, mas a mídia quadrinhos, ela é muito colorida, né? Então, sim, pro desenho, eles usavam mais tons pastéis. E é muito marrom, cinza, preto. Então ficou realmente uma série bem, bem adulta, assim. E era classificação 18 anos, passava meia-noite. E a série detalhou bem a primeira parte da história, que no filme era uma das reclamações, né? Porque o filme praticamente passou a história de 100 revistas, 100 edições, no filme de uma hora e meia. E a série, eu não lembro quantos episódios teve ao todo, mas ela foi bem detalhada, tem o começo bem, os detalhes todos que passaram em branco no filme. Ah, mas convenhamos que aquele filme é uma desgraça, né? O filme... Eu tenho vergonha de falar que eu assisti no cinema e ser um filme empolgado, mas vendo hoje... É que pra época, né? Pra época era interessante. Hoje a tecnologia tá muito datada, né? Os efeitos, vai olhar hoje, é extremamente toscão. Ah, tem um amigo meu que toda vez que ele vai falar do filme, ele fala que o filme se chama Violador e a Capa. Beleza. São as coisas que mais destaque no filme inteiro, né? Eles exageraram eles demais... Contrataram a mesma empresa que fazia na época os efeitos especiais do seriado do Chaves. Chroma Key do Chaves. O Chroma Key, aquela parte no final do inferno lá, cara, é terrível mesmo. É, aquela de... Aquele monte de spawnzinho no Ctrl-C, Ctrl-V lá. Não, e foi um final relâmpago, né? E num estalo, matou todo mundo. Matou todos os spawns, matou o Malebolge, acabou com todo mundo em 5 minutos. Nem isso, não dura 5 minutos. Eles começaram a contar a história e depois olharam, eita, faltam 5 minutos pro filme acabar. acelera. É que assim, a gente tem que lembrar que naquela época o normal de filmes era uma hora e meia, né? Não é igual hoje, qualquer filme que tu aluga aí é 3 horas. Isso se não virar uma trilogia, horas, né? Yeah. E aqui, esse filme é de ano, filme do Spawn? 97. 94. Não, peraí, 97. Eu lembro dele. 97, acho que é mais antigo, hein? O próprio... Não, acho que é 97. É 97. É 97 mesmo. O próprio McFarlane dá um Ed Stan Lee lá e aparece no filme. Ele faz uma ponta lá, entregando uma arma pro Spawn. Não, ele é um dos mendigos. Então, mas ele aparece. Ele é um mendigo. Ele entrega a arma. O Spawn encara ele, caçando os caras no beco. Não, ele devolve a arma pro Spawn. É, se eu não me engano, ele devolve a arma. Não sei se o Spawn deixou cair, tava no chão, sei lá o que ele faz, mas ele devolve pra ele. Aí o Spawn encara ele assim, tipo, te conheço de alguma coisa. Eles ficam um tempinho se encarando, isso eu lembro. Olha, pai! Então, McFarlane Toys. Cara, a McFarlane Toys é... ela começou como o McFarlane, com esse gênio controlador que ele tem, né, de querer ter o máximo de qualidade em tudo. Ele começou também a produzir os brinquedos da criação dele, do Spawn, que no começo já eram brinquedos normais do que a Marvel e a DC faziam, tendo todas muitos anos já de mercado. E com o tempo ele começou a lançar brinquedos cada vez mais detalhados e chegou num ponto que eles são praticamente estátuas, assim, né? São o detalhamento dos brinquedos é uma coisa, assim, fenomenal. É, foi um diferencial muito grande, né? Eu acho que na época que começou a sair as action figures do Spawn, que até foi uma das primeiras que eu vi aqui no Brasil, eu não via muita coisa de Marvel e DC no Brasil. Acho que desse nível de figurização, assim, o Spawn foi um dos primeiros. E causou meio que como eu posso dizer, as outras editoras falaram assim, a gente precisa produzir agora que figures mais bacanas. Porque na época que saía esses do Spawn, saiam aqueles Marvel pré-Legends, né? Que o action figure mexia só a cabeça, os braços pra cima e pra baixo e a perna. Era de articulação mínima, não muito diferente de um action figure de 9.9 na época, né? Porque na época os action figures piratas aí também eram melhorzinhos do que hoje em dia. Mas aí os caras falaram, vamos correr atrás do prejuízo. E aí foi que entrou Marvel Legends, DC Direct, essas coisas todas. E eu tava vendo as action figures da McFarlane Toys, que ele faz não só da Image, mas faz esses filmes e séries, um monte de coisa, né? Sim. É hiper detalhado, né, cara? É muito, muito legal. Coisa foi linda se ver. Foi aí que entrou a NECA também. A NECA, ela só pega esse tipo de... Ela pega personagem de videogame, personagem de série, personagem de filme... banda, não pega quase nada de super-herói, assim. Tipo, Sin City é produzido pela NECA. A Hot Toys, né, também? Ou eu tô misturando aqui? Sim, Hot Toys também. Hot Toys também pega personagens de filmes, séries, bandas, esse tipo de coisa. Né? Mas Hot Toys também já é um outro nível de figura de ação, né? É, a Hot Toys é um tamanho um pouco maior e já é... É, aqueles escalam /6 ou 1/4. Isso. Eu tenho a cabeça de zumbi que eles lançaram da segunda temporada do Walking Dead aqui é, como diz o Mônio, coisa linda de Deus. Eu tenho aqui também, cara. Tô olhando pra ela agora. É, não e que é... a cabeça seja coisa linda de Deus, que é meio feia, mas... É, não, mas o acabamento dela é perfeito. Tu vê ali o dente, tu consegue mover o dente, é de uma borracha diferente. Isso é o box da primeira temporada, é isso? Isso. É o box da segunda temporada. Da segunda? É aquela que vem com a faca enfiada. Mas o box da segunda temporada não é aquele que vem aquele aquário cheio de cabeça? Ah, isso é a terceira. Vai ser a terceira. Ah, a terceira. Tá. E justamente por causa da qualidade dos brinquedos do Spawn, que produtoras de cinema e várias outras mídias começaram a ir atrás do McFarlane para ele fazer também os colecionáveis e action figures devido à qualidade que ele fazia, né? Até tem figuras de esportes que ele lança lá e de filmes também. Já se fala de figura de esporte, parece que parece não, né? Rolou um processo aí do jogador de rock, um tal de Tony Twist, né? É, esse aí... Pode falar. Eu posso falar, então? Pode cara, falar. Isso aí é um outro tópico que a gente tinha até colocado aqui sobre o Tony Twist, que é o seguinte, quando o McFarlane começou a criar os personagens, ele não sabia como inventar nome pra ele. Então ele começou, por exemplo, assim, tem que fazer o meu herói. O meu herói vai ter que ter um nome civil. Pô, não sei qual nome eu vou dar. Vou dar o nome do meu amigo. Ele tinha um amigo que chamava Al Simmons. E ele deu o nome desse amigo pro Spawn. Assim também, todos os vilões, ele foi dando nome ou de amigos, ou conhecidos, ou pessoas famosas até. Como no caso ali do Tony Twister, um jogador de golfe. E depois processou o McFarlane por causa que ele deu o nome dele para um mafioso italiano, que é um dos inimigos do Spawn. E além do Tony Twist, também o próprio Al Simmons processou também, né? Aquela coisa, amigos, negócios à parte. Processou o McFarlane por ter pelo nome Al Simmons. E lançou um livro depois, um livro sobre processando meu amigo. O livro Al Simmons, o verdadeiro Spawn, alguma coisa do tipo. Mas enfim, acabou que essa brincadeira dele também, por não sei se por inexperiência, né? Mas ele arrumou um monte de problemas aí pra cabeça por causa dessa mania de colocar o nome de pessoas reais nos personagens dele. tentar ele é achar. Sempre, ele tá sempre envolvido nesses processos pra lá, processos pra cá. Recentemente teve o processo dele com o Neil Gaiman, né, com relação à Angela, né? Isso. Bom, tanto que agora a Angela é um personagem da Marvel, eu quero só ver como que os caras vão introduzir a Angela no universo Marvel. E porque o Gaiman vai escrever uma história pra Marvel, eu acho que é tsunami dos Guardiões da Galáxia. O Neil Gaiman vai escrever e é nessa história que ele vai introduzir a Angela no universo. Isso porque anteriormente já existia uma briga, né, do Gaiman com o McFarlane em relação ao Marvel Man. Né? Marvel Man tinha 50% dos direitos aí do McFarlane e os outros 50% era dividido entre o Alan Moore e o Neil Gaiman. Neil Gaiman falou que, na verdade, o Alan Moore cedeu os 25% dele ao Neil Gaiman e aí ficou meio a meio pra cada um. Aí o McFarlane falou assim, ó, se você criar mais algum personagem pra mim, eu te dou os 50% do Marvel Man. Aí o Gaiman falou, criou a Angela, o Cogliostro e o Spawn Medieval. Só que aí o McFarlane não deu 50%. Sendo Marvel Man. E aí ficou numa briga que saiu, que terminou agora, né? Quase 10 anos depois. E foi em 2002, né, que começou esse processo. É, quem tá rindo com isso agora é a Marvel. Pois é. É, não sei, porque, cara, eu não sei onde é que eles vão jogar a Angela, né, cara? É porque é um personagem muito, muito específico, né? Tipo, ela é uma caçadora de spawn, digamos assim, né? Se eu fosse da Marvel, eu ia jogar ela no Thor, cara, nas aventuras do Thor. É perigoso ela virar inimigo do Motoqueiro Fantasma, né? É, ou do Motoqueiro Fantasma também, né, cara? Porque, pô, dos Guardiões da Galáxia, cara, me diz o que tem a ver anjo com Guardiões da Galáxia. É, ela vai caçar o Rocket Raccoon. Angela, caçadora de guaxininhos. Eu acho que nem com trabuco tá alguma coisa errada, mano. Você é capiroto. Que nível, hein? Que nível. Deixar de caçar spawn pra caçar guaxininho. Todo mundo precisa comer, ué. Precisa pagar as contas de algum jeito. Depois vai caçar garotinho. Pra quem já caçou spawn, deve ser fácil caçar guaxininho. Pois é, ué. Mas esse guaxininho tá armado, lembre-se disso. Ah, é verdade. Ah, ela é ruiva, é mais uma pro Wolverine pegar. Acabou o estoque, acabou o estoque na Marvel. Vamos pegar dos outros. É o... Ela tá... Esqueci o nome dele agora. Se não gosta de ruiva, o editor-chefe da Marvel não gostava de ruiva. Cara, mas... eu não gosto de ruiva, é viado, cara. Como é que é o nome dele, mano? O Drakezada. Drakezada. Eu não gosto de nada na vida dele. É um lesado. Ó, pra você ter ideia, eu já tenho um brinco com o logo do Spawn. Como é que vai fazer com esse negócio? Ah, eles vão cortar isso, certo? Ela vai ser só uma casca do que era a Angela, né? Porque ninguém lembra mais quem é a Angela. Ela ficou 10 anos do ostracismo. Coloca o brinco com o sinal do aranha e beleza, passa batido. É, ninguém é um X dos X-Men, né, cara? Vai ser inimigo do Homem-Aranha, então, pronto. Como fã, né? Coloca um desenho do Guaxinim, né, do brinco. Foi o do Venom, já é parecido. Tanto que esses brincos, vocês falaram agora, eu lembro, no filme apareceu lá numa festa uma mulher passando com esses brincos aí, né? É, eu berrei a Angela no cinema. Bom, quantos anos você tinha quando você viu esse filme aí? Só pra eu entender. Entre 17 e 18. Como é que é? 27 e 28? Isso. 37 e 38 na cara. 47 e 48, isso mesmo. Eu não posso falar nada porque eu tenho a mesma idade dele, então. Saiu agora, né, como a gente já comentou, a Tormento, né, Homem-Aranha Tormento, saiu de novo pela Panini. Mais então, uma vez, lá e de volta outra vez. Exatamente. Então se você que tá ouvindo nunca, não conhece o Todd McFarlane, ou nunca leu Tormento, alguma coisa assim, acho que se correr pra banca ainda acha, né? Isso. Compre Spawn também. É isso ainda que eu ia Ainda tá saindo Spawn? Eu ia perguntar, tá saindo voltou coisa. Voltou agora. É, o Spawn voltou, cara. A gente fez um abaixo assinado aí pra voltar. E quem fez foi o Léo, que não tá participando aí, mas é um dos colaboradores lá do nosso blog. Oi? E é quem? A HQM que tá lançando? É a HQM. A última que publicou foi a Pixel, né? Isso, foi a Pixel que tava publicando e parou sem motivo algum. Aquela parada da Pixel foi muito bizarra, né, cara? Porque os caras tavam pararam pra aplicar Luluzinha. Luluzinha. Eles estão lançando Luluzinha e lançaram o piloto pra revista que a Panini lança agora com o Vertigo, todo o material de Constantine. Ah, sim, Scalpo. Sim. Era Pixel Magazine. Pixel Magazine. E aí a Panini foi lá e lançou Fabulous igual Pixel, agora. Né? Tinha lançado aquele Fabulous Pixel também. Então, já saiu a Spawn pela HQM? Pra quem não sabe, a HQM é a mesma que publica o The Walking Dead aqui no Brasil. Então, saiu já. Saiu o Spawn, continuando da onde a Pixel tinha parado. E agora eles já anunciaram mais dois encadernados, que vai ser da saga Endgame. E eles anunciaram também que vão lançar o novo personagem, que é do Robert Kirkman, do The Walking Dead. Ele criou junto com o McFarlane, que se chama o Hound. Ah, aquele Homem-Aranha. Do Game of Thrones. Oi? Do Game of Thrones tem o Hound. Hound? É o cão. Bom, então, eu achei que... Esse Hound aí é aquele que é meio parecido, entre aspas, com o Homem-Aranha? É. Olha, ele é um simbionte também, um simbionte... Olha o processo do Homem-Aranha. No futuro o Robert Kirkman vai processar ele, vai roubar o personagem e vai levar pra Marvel pra... Bom, então eu achei que eu ia comentar sobre a Tormento e vocês falaram da volta de Spawn, então tem muita coisa aí, né, que dá pra quem quiser acompanhar o trabalho do McFarlane. Mas, por exemplo, quem não tá acompanhando o Spawn há um zilhão de anos como eu, ou quem nunca leu, se pega essas edições novas, dá pra ler separado, vai ficar mais perdido que o Dan Slott no roteiro do Aranha. Não, se pegar esse encadernado que saiu agora pela HQM, é o final da saga toda do Spawn ao Simo. Então é a conclusão realmente da saga daquele herói que todo mundo viu surgir, tá? A partir do próximo encadernado que vai ser lançado, já é um novo Spawn, é outra pessoa utilizando a roupa do Spawn. Fala desse encadernado, aquele Herança Maldita? Esse mesmo. Ah, esse seria um ponto de partida para quem quer começar a ler. Ele pode ser tanto ponto de partida, como ele pode ser, se você já leu as primeiras edições, né? É. Começou a ler a história do Spawn, pode ler esse aí, que é tipo a finalização, entendeu? Entendi. E aí o próximo vai começar com um novo Spawn. Ah, interessante. Entrar na lista aqui pra compra. Bom, mais algum comentário? Vamos encerrar. Então, teve um lance aí que aconteceu ultimamente aí bem interessante, que o McFarlane já estava há muitos anos sem escrever, né, sem assinar os roteiros da série do Spawn. E daí depois, como a gente falou ali desse encadernado Herança Maldita, que deu um fim na saga do Spawn ao Simmons, então ia começar todo um lance com um novo desenhista, um novo artista, e contando a história de um novo Spawn, surgimento de um novo Spawn. E aí ele fez uma promoção no Twitter, né? Foi no Twitter à procura de artistas para desenhar, e ele encontrou o tal do Szymon Skudranski, que é o cara que tá desenhando agora. Ele até era um total desconhecido na época, agora ele já fez alguns trabalhos para DC Comics. E ele encontrou também um cara chamado Will Carton, que começou a assinar os roteiros. E a mídia especializada começou a falar muito bem do Will Carton, que os roteiros do Spawn nunca tiveram tão bem, e que o cara escrevia muito bem e não sei o quê. E depois o McFarlane foi lá e falou: não existe Will Carton, sou eu que estou escrevendo sob esse pseudônimo. E aí todos aqueles que falavam mal estavam elogiando Will Carton, que era o próprio McFarlane escrevendo com um pseudônimo, né? Então ele fez uma pegadinha aí, uma trollagem com a mídia especializada, né? Que sempre botou ele como o cara que desenha pra caralho, mas não sabe escrever e tal. Ele falou com a mídia, né? Ha! Sou eu. Pegadinha do McFarlane. Como? Pelo menos ele não corre risco de perder personagem pra esse cara. Ele pode ser processado por esse cara. É verdade, olha só. Aparece um tal de Will Carton aí falando que não fui eu que escrevi, meu nome tá lá. Algum amigo dele que ele pegou Carton o nome. O Will Carton é o vizinho dele, ó. Como é que é? O Will Carton é o vizinho dele. Ele não sabia que nome inventado e botou o nome do vizinho, né? Pois é. O personagem, o amigo imaginário, não tinha nome. O desenho do Hound, o Hound é o seguinte: ele tem um simbionte também, mas ele era um agente secreto, e até ele ficou parecido com essa última versão, não sei se é a última, né? Teve uma versão aí que rolou do Venom um agente secreto. É atual. É atual? Ele não voltou ainda a ser malvadão? No Brasil não. Então, e ficou bem parecido com o Venom um agente secreto, assim, a ideia, né? Que é o cara que tem poderes, mas que usa armas. E ele tem um pouco do nuclear da DC Comics, porque é um é um cara que morreu e daí ele volta e se encarna no corpo do irmão dele. E aí eles ficam meio que conversando, como o Nuclear tinha com o professor Pasquale. Não. Professor lá. Pardal. E aí eles ficam conversando dentro da cabeça dele enquanto rola a ação, né? Ah, tipo o Dr. Octopus e Homem-Aranha. Tipo Deadpool, só que no caso do Deadpool tem mais um terceiro. É, esse aí é o Haunt. Beleza. Então, comente aí sobre o Spawn Alley, convide a galera pra acessar, fãs de Spawn e Image em geral, né? Na verdade. Então, cara, a gente fala mais do Spawn mesmo, às vezes a gente fala alguma coisa do Haunt, né? Uhum. Mas é mais focado no Spawn. E a gente tá sempre colocando aí o que tá acontecendo lá fora e os encadernados que o pessoal vai lançando aqui, antes a Pixel, agora a HQM. E tamo, é isso aí. Faça um merchandise melhor que meu. Spawn, a gente tenta colocar os reviews, que como a revista ficou muito tempo sem ter publicação aqui, a gente tenta fazer um review, passar o que tá acontecendo, o resumo das revistas, né? As capas das edições. E às vezes, quando o pessoal não tá com preguiça de escrever, saem uns textos mais elaborados. Mas o nosso bagunço que costumava escrever, o Léo, não tá escrevendo mais. Acho que ele tá querendo aumento de salário. Então, por enquanto, a gente tá fazendo só os resumos. E o Juliano também não tem escrito mais. A chefia não tá querendo escrever. Tá ficando complicada a parte do... Eu acho, fora review. Olha o proletário reclamando aí. Foda. Aproveitar. Aproveitar o microfone pra fazer a minha reclamação. Denúncia. O Jabá não foi melhor, né? Não foi melhor não, né, cara? Denúncia. Não, mas o link vai estar aí no post para quem quiser acessar lá. Spawnalley.blogspot.com. Nós somos pobres também, não temos domínio próprio. É blogspot, mas é cheiroso. Bom, alguém tem algum comentário final sobre o McFarlane, ou alguma história que já leu, que gostou, alguma coisa? Eu vou dizer que não, porque eu me perdi no meio do caminho já. Bom, você que tá usando esses chifrinhos aqui na foto, devia entender de Soldado do Inferno. Ui. Não, só quero falar que minha maior frustração foi nunca ter tido um crossover do Aranha com o Spawn. É verdade, teve do Batman, né? Teve dois, eu acho, do Batman. E o Spawn era um personagem que eu gostava na época que eu lia. Mas a dúvida fica, quem desenharia? Tem uma imagem que a Wizard fez... A arte era do J. Scott Campbell. Eu lembro que até foi matéria de capa da Wizard, né? Essa questão Homem-Aranha. Porque aí eu lembro que na chamada da matéria, não sei se na capa ou no interior da revista, assim, por que esse encontro deveria acontecer? Realmente foi uma coisa que todo mundo esperou por um bom tempo. Seria uma boa história, né? Quer dizer, não é que seria uma boa história, mas poderia ser uma boa história, né? Ah, do Batman com o Spawn. Era até legalzinho. É, na verdade. Era legal, né? Você faz o seguinte, você faz uma revista, na parte de dentro você deixa tudo em branco, coloca isso aí na capa, e coloca na capa assim, Spawn e Homem-Aranha, por Todd McFarlane. Todo mundo vai comprar, deixa eu falar disso. Mentira. É, hoje em dia eu não sei, mas se fizesse isso lá na época dos anos 90... Nossa, todo mundo comprava duas ainda, né? Pra vender no futuro. Mas quando teve o crossover do Batman com o Spawn, eles separaram bem. Eles fizeram dois crossovers separados e cada um era uma história diferente. Então, um ficou a cargo da Image Comics, né? Tanto a arte como o roteiro e tudo. Podia fazer o que quisesse com os dois personagens. E o outro ficou a cargo da DC Comics. E também, daí lá os artistas e roteiristas da DC fizeram a história, duas histórias diferentes, as duas bem legais, por sinal, e foi isso aí, daí. Seria legal também uma do Homem-Aranha, para ter as duas visões, né? É, na época que tinha esse crossover pra todo lado, isso aí era meio comum. É, teve do Homem-Aranha. O Homem-Aranha com o Batman foi assim, um ficou a cargo da DC, um, o outro da Marvel. Obviamente, da Marvel é bem melhor. Acho que o Batman com o Justiceiro também foi assim. É, tanto que ano passado, ano retrasado, saiu aquelas edições Omnibus, né? Saíram duas edições, uma com todas as que foram produzidas pela Marvel e outra edição com todas as que foram produzidas pela DC, com todos os crossovers Marvel e DC que tiveram. Pô, que massa, hein, cara? Sim. Teve uma época também que a Wildstorm, eu acho que fez um monte de crossover, que ainda que o Mephisto ia destruir a Wildstorm. Reino do Demônio. Reino do Demônio, essa mesmo. Que também era um crossover gigante e mil personagens pra todo lado. Eu lembro que tem uma cena muito engraçada que o Wolverine ele vai lutar com a Witchblade, né? E aí o Wolverine mostra as garras pra ela, tipo, mas somando ele tem 6, né? A Wade Blade fala pra ele, tipo assim, ah, só isso? Ela levanta a mão assim e sai uma garra de cada ponta do dedo, assim. Eu achei a cena muito engraçada, porque ele chega todo bonzão lá, Nikt, ela chega só isso? E aparece 10 garras, né? Na mão dela. Bacana. Eu gostei dessa reina do demônio. É, ela era legal. Eu lembro que ela era super bem desenhada e a história era bem legal também, com o Mephisto e tal. Então, assim, o McFarlane é um artista que muita gente gosta, muita gente não gosta também, né? Como todos, os outros processam. Mas eu acho que, assim, vale a pena correr atrás e ler algumas histórias dele aí, né? Seja na época do Homem-Aranha, na época do Spawn, né? Que seria atual ainda. Uma história dele que eu acho legal, se alguém tiver a oportunidade de ler, é a do... que saiu aqui na Abril, Homem-Aranha e Wolverine. A história é até pesada pra... Que eles tentam. O Andy Go é o vilão da história, né? São duas edições, minissérie? São duas edições. Então, compensa aí correr atrás pra conhecer um pouquinho do trabalho dele, né? Eu tenho pra vender aqui, R$8. Então, acesse agora, comicsite.com.br. Bom, falaram antes ali pra falar uma história, né? O Eric falou, né? Cada um fala uma história. Pode comentar alguma. Pô, cara, essa história aí chama Justiça, Spawn 5. Que no final é um assassino, Breaking Bad, um assassino serial de crianças. E no final o Spawn simplesmente vai lá e mata ele, deixa ele pendurado com correntes lá na delegacia, né? Pros detetives ali da série. E, cara, quando eu li essa história foi chocante, porque era tudo que eu sempre queria ver um herói fazendo, sabe? Pô, cara, até hoje eu lembro do que estava escrito no bilhete que o Spawn deixou para os policiais. É, foi chocante, cara. Então, assim, quando o McFarlane começou a escrever, ele tinha muito, assim, de fugir do padrão mesmo, de fazer o que a galera queria ver, né? Principalmente nessa parte aí de anti-herói e de temas polêmicos, né? Tipo, assassino ali de crianças. Então, eu acho que foi bem legal, assim, para a indústria de quadrinhos. Assim. Pô, tanto que a história que eu indiquei agora há pouco também do Aranha e Wolverine também envolve isso, assassino de crianças. Obviamente não termina desse jeito, mas... Ninguém mais quer dizer, cada um fala uma história aí, lembra? Ninguém lembra? Cara, quem me lembra, eu cito a última aventura com o uniforme negro, foi a primeira revista que eu comprei do Aranha. Aquela que tinha o Morbius no esgoto lá, não? Não, o surgimento do Venom. Ah, tá. Ah, tá. A última, não a primeira vez que ele usa o uniforme pela última vez. Ah, tá. Pensei que era a volta do uniforme negro, até a próxima vez que vai voltar e blá, blá, blá. Gente, então é isso. Até o próximo programa. Até o próximo programa, né? Até o Trip View da semana que vem. Até o próximo processo. Até o próximo processo. Contra... Vamos processar ele, vamos juntar e processar. Não sei porquê não, mas a gente vai resolver. Vamos roubar, tem algum personagem lá que ele usa? Vamos roubar o Spawn, mandar pra Marvel, que só deu o crossover. Vou ver se não acha algum Eric lá na revista e processa ele. É uma boa, hein? Cada um procurar seu nome. Tarefa da semana. Eu já tava achando aquele Kincaid que aparece no começo, não era Eric Kincaid? Não, Billy Kincaid. Era Billy. Por isso que eu tava procurando. Eu grito, você grita pro sorvete. Não, você grita, eu grito pro sorvete no palito. Tá. Acho que a gente abordou tudo que a gente abordar aqui sobre o McFarlane. Valeu aí, pessoal, Juliano e Josué, por ter aceito o convite. Agora eles vão gostar tanto de podcast que em breve vai lançar o podcast lá do Spanali. Ali. Alaycast. Beleza. Isso aqui que eu tô falando agora é um agradecimento, mas já... Já acabou. É, já acabou. Fazer igual o Ferris Bueller, já acabou. Já acabou. Vocês ainda estão aí? Vai pra casa. Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.